Começamos agora o quarto episódio da terceira temporada de Love, Death and Robots, A Noite dos Mini-Mortals. Essa foi uma das mais engraçadas. The Night of the Mini-Dead. Duração de 7 minutos, técnica de animação CGI, emulando stop motion e time-lapse. O estúdio de animação foi a Buck, Estados Unidos, e a direção ficou por conta do senhor Robert Busy e do senhor Andy Leon. Cara, eu vou deixar claro que esse foi um dos meus favoritos, cara. Esse é um dos favoritos meus dessa terceira temporada, porque a zoada e a homenagem que esses putos fazem pra tudo quanto é filme B, C e D de filme de zumbi, cara, não tá no gibi. Você concorda, Norby? Olha, eu sou muito, muito fã de filme de zumbi, tanto que esse daqui realmente também é um dos mais legais. Não é um dos meus favoritos, assim, né? São os outros que a gente já tá chegando. Mas, nossa, eu me diverti demais nesse, que eu vi ainda dublado em português. E, putz, todas as cenas, as vozinhas com o sonzinho de... Chipmunk, de Chipmunk. Nossa, muito bom. É excelente, o gritinho, gemidinho, a vozinha do presidente nos Estados Unidos, é muito bom. E todos os clichês possíveis de filme de zumbi eles colocam nesse, com aquele tudo correndinho, tudo com aqueles... É muito excelente. Por que que é chamado de A Noite dos Mini-Mortos? Porque a gente sempre tá vendo a cena de uma distância, como se fosse você vendo de uma fazendinha de formigas, entendeu? Então, você nunca vê close, você nunca vê as caras das pessoas, só pra tu ter uma ideia. Sempre bonequinho pequenininho, entendeu? E é com aquelas, como o Norman falou, aquela vozinha acelerada de Chipmunk. Então, cara, é hilariante, né? Mas me diga lá, Norby, como é que começou a onda zumbi nesta realidade? Foi um dos jeitos mais criativos que eu já vi. É um casal que eles vão correndo por um cemitério, por um fundo de uma igreja, e começa lá a transar com aquelas vozinhas. Aí rola o louco, né? Um cai pra lá, outro cai pro lado, o cara sobe na cruz, faz coisas na cruz. Aí de repente dá um brilho, fica tudo verde, a cruz caiu de lá, fica meio invertida a cruz, e os bichos começam a levantar e catam primeiro o casalzinho. É assim que começa, ninguém mandou. Tem lugar certo pra fazer essas coisas. É, né? Quem mandou eles profanarem, né? Quem mandou eles profanarem o cemitério, né? Casal de sem vergonha, porra. Mas, nossa, cara, depois disso, foi um festival de cena, de homenagem aos filmes do Romero, das Noites do Morto-Vivo, a Madrugada dos Mortos, filme de Kung Fu, porra. Eu até agora não tenho certeza que a galera do lado do Templo Shaolin perdeu pros mortos, não, hein? E não mostrou. Você tá enfrentando aqueles bichos até não agora? Não mostrou. Não, só não tá enfrentando até agora por causa do presidente dos Estados Unidos. Né? Outra cena maravilhosa, né? Nossa. Que aí o que acontece? Os zumbis invadem uma usina nuclear e por causa disso viram zumbis radioativos gigantes. Cara, que coisa maravilhosa, cara. Eu nunca ri tanto na minha vida nessa porra. Aí, beleza, tá todo mundo sendo invadido, né? O Papa Móvel. O Papa Móvel atirando nos zumbis. Atirando nos zumbis, cara. Bom. Puta que pariu. É o Francisco, cara. Tinha que ser o Francisco. Francisco é o Papa for the win, cara. Francisco não se dá por vencido, não, maluco. Te lascar, pá. Vá te ferrar. Se o Vaticano durou mais um pouquinho, foi por causa dele. Foi por causa do Francisco, com certeza. É o Chiquinho. Chiquinho é o cara do mal, né? Aí, beleza, o papo vai pro meio, os zumbis estão enfrentando tudo, tá dominando tudo, tá invadindo a porra da Casa Branca. Aí sabe o que mais, presidente? Ah, é? Tá invadindo, né? Tão foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Aí vai e aperta a porra do botão de juízo final, começa a disparar os mísseis nucleares dos Estados Unidos, e obviamente que a Rússia vai atrás, e a China vai atrás, e a Coreia vai atrás, todo mundo disparando a porra dos mísseis, vai chover míssil nuclear no planeta inteiro, e aí nessa hora que vai ser o clímax, né, a gente vê um zoom out pra Via Láctea, e ali onde tá a nossa Terra, você faz um peidinho. Cara, foi o melhor final que podia ter. Não, foi uma quebra de clímax. Puta que pariu. Não, foi um clima, quebra-clímax que melhorou mil vezes a obra. Você não concorda, Nobre? Foi o melhor final que podia ter. Porque dos finais que você esperar, ia mostrar o míssil caindo, radiação pegando os bichos, talvez eles ficando maiores, alguma coisa assim. Ou aquela cena do clássico do planeta explodindo e tudo mais. Mas não, pra fazer a piada, pra deixar bem claro que é um episódio de piada. Eles afastam tudo, só solta o... É muito. Porque pra galáxia, a explosão da Terra é um peido, né? Não. Exato, né? Com certeza. Foi só isso. Muito bom. E assim que termina o episódio 4, fiquem por aí, ouvintes, que vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.